Agora já não passo em frente, nem durante o dia. Tenho sempre a impressão que vou te encontrar e vivo ansioso por esse dia chegar. Não sei mais o que fazer, é grande a dor, mas vou dizer. Pouco tempo fez nascer um grande amor, não vou esquecer. Chegávamos ao céu, te cobria de beijos. Até hoje não sei o que aconteceu, se foi uma palavra ou um erro meu. Diga porque ainda te quero, baby. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz. Yeah. Hoje frequento outros lugares, tomo novos ares, tento te esquecer pra não sofrer, mas insisto em me lembrar de amar. Onde andará você? Essa pergunta ecoa na minha mente. É difícil, mas eu sigo em frente, sempre com a esperança de te encontrar. Pois baby, eu te amo e pra sempre te amar. De quando seu corpo se juntava ao meu, eu e você chegávamos ao céu, te cobria de beijos. Até hoje não sei o que aconteceu, se foi uma palavra ou um erro meu. Diga porque ainda te quero, baby. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz. Nos quatro cantos da cidade minha voz vai ecoar. Esteja onde estiver, você que irá me escutar. Não pense duas vezes se quiser voltar, pois só assim a nossa história vai poder continuar. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz. Não posso mais ficar sem teus beijos, não posso mais. Eu quero é mais, fazer bem gostoso como você faz.